passei na Zamba, todo Salvador. Aporte pronto para táxi. Direto Conde, 279. Marcador está, vai passar o marcador está, no uma milha, chave travada, 6312. Tirei 6312, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295. Chame 6312, vai para uma milha, agora meia milha para estar. 6312, sente. Pistão no zero, autorizado pouso, vento no 70 graus, com 0,6 dúzia nós, 6,3 ou no 2. No 70 com 6 dúzia. Salvador, bom dia, voo 0095, pronto, pronto. Voo 095, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, manter no zero. Levei táxi, reparte para ingressão no 790, Vitor. Terra 312 no solo 29, libere a direita. Chame solo, frequência 1219. 219. Abandonou sobrevoo em Duna, vai prosseguir pelo litoral sul até farol de Itapuã para pouso em seu aeródromo. Mais litoral vai alternar. Serra Brava, Serra Vista. Autorizado, até o farol de Itapuã, mais litoral. Alfa. Nova Brasília, autorizado a alinhar, ingressar, alinhar e manter cabeceira 1-7. Uno 095 decolou aos 3-1, chama agora o controle, frequência 119.8. 198, boa, obrigado. Gol 095, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. 360 na Arbor 095. Passando Pito Sul, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, chame a torre 198 nesse momento. 1-8-6, Mike Vitor Alfa. Salvador, bom dia, papapá, Mike Vitor Alfa. Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa. Para iniciar. Alterna para 95, Mike Vitor Alfa. Papapapá, Mike Vitor Alfa, passou Pituaçu, comprou de Florida Point, entende, pouso em seu aeródromo. Pátio 5, Mike Vitor Alfa. Pátio 5, Mike Vitor Alfa, até presente, tem condições de prosseguir com direto para aquele pátio? Direto, agilizando, Mike Vitor Alfa. Autorizado. Informa o tráfego Citation na cabeceira 17, iniciará a decolagem. Aproxime direto para o pátio 5, sem interferir com aquela pista. O vento 180 graus com meia dúzia nós, Mike Vitor Alfa. Sem interferir, autorizado, prosseguindo, Mike Vitor Alfa. Sierra Nevada, Vitor, vento 180 graus com 0,629, informa o helicóptero aproximando pelo setor Whisky, direto para o pátio 5, sem interferir com a sua decolagem. Telebragem autorizada, pista 1-0, Sierra Nevada, Vitor. Autorizada, Léo, segundo 095. Marrom, Serra, Nova Vitor, decolado aos 35, chama agora o controle, frequência 119.8. 119.8. Decolou na Opa, Romeu Serra, Romeu Brasil, tô... passando identificação. November Victor, contato radar na colagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 300. Sobe Arbor 1, 300, o Mike Victor Alpha. Mike Vitor Alfa, considero solos 36, frequência livre, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, ainda na escuta? Escuta, Mike Vitor Alfa. O senhor está de baixo, me transporta? Está nervoso, graças, Mike Vitor Alfa. Bom, 095, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, muito bom dia, muito bom trabalho e obrigado. Skyliners Kolkai Den descend via Amman. Arrival to flight level 050. American 229 descend via Amman, arrival to flight level 050. Via 311, acionar identificação, desça via chegada 11 para o nível de voo 060. Via para o 060, voo Charlie Hotel, Brasil, com Salvador. Chega até o táxi autorizado, reporte na interseção, papá. E 128, decimal 8, contorno 126, decimal 0. 128, 260. Uniform, good morning, go ahead. Roger, taxi approved, report on Papa intersection to cross runway 17, ask a Gulf uniform. Até autorizado o cruzamento, pista no 7, táxi Quebec, Mike, na Lima, chame Sol, Leona 21, no 9. O Vitor Charlie Hotel. Meu 31, qual foi a velocidade de cada? 310. 6. Azul 2796 passando a posição Conde, contato radar, serviço radar terminado, chame Controle Aracaju, 120.3. 203 Aracaju, obrigado, Felipe. Cruise course runway 17, taxi by Quebec, Mike, on Lima, ground control 1219, Oscar Golf Uniform. Salvador, muito bom dia, o Gol 1160, informação, Oscar. 1160, essa identificação dessa via chegada por MED 1 para o nível de voo 077. Chegada por 077, autoriza a voz com a DAP para a formação de voo 1160. Serra, prossiga. Taxi livre, Golf Sierra, reporte para cruzamento, pistão no 7, Golf Sierra. Welcome to 29, descend to 2,000 feet. American 229, descending to 2,000 feet. Serra autorizado o cruzamento, pistão no 7, Quebec, Mike, na Lima, chame o Solo 1, 219 para cruzamento do pátio, Golf Serra. 050, minha 39. Salvador, 6319. Chanel 6311, no para sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite radial 290 do VR Salvador. Direita 230, limitada pela 290, Salvador 6319. Chanel 6311, tráfego 2 horas, 2 milhas. Descendo para 2010, voando agora para o tráfego número 1 para PLS X-Ray, Boeing 757. Entry 29, descend to 2000 feet, QNH 1016, cleared ILS X-Ray runway 10, report established. American 229, descend to 2000, 1016, clear ILS X-ray runway 10, and we'll report established. Chanel 6311, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 6316, descendo para 4000, 63111 para o localizador, para a 13, esquerda para a 135. Beleza, para 2000 pés, ajuste no 0, 16. Esquerda 135, 2000. No 0, 16, 63111. American 229 is established. American 229, contact tower 118.95. American 229, 118.95. 229, Duna for runway 10. America 229. Bom dia. Clear to land runway 10, wind is 230 degrees, 05 knots. America 229. American 229, clear to land runway 10. Fui Alagoinhas, após Alagoinhas, autorizado chegada a Bolf, dessa via para o nível de voo 040. Continuando para 050. 050, paz Alagoinhas, na chegada a Bolf, quando possível, vai gerar com o voo 040. Autorizado Bolf, após Bolf, autorizado via para 4.000 pés, ajuste no 096. Bolf, após via 4.000 pés. No 60, continua a velocidade de cada? 240, gol, 1160. Reduza para 2209. Desça para nível 050. Desça para 050, gol, 1160. BR-6311, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, autorizado ILS X-Ray da pista 10, repasse estabilizado. Repórter estabilizado, Oxalá 6311, chame a Torre Salvador 118 da semana 5. Continue a aproximação no zero, vento 190 graus 049, informarei pista livre, o Xenés 6311. Aguardando autorização. 16, autorizado LSX Way, pista no zero, repasse estabilizado. Sendo para 27, 36 e LSX Way da 10, informarei estabilizado, voo 1160. Right on next intersection, the 121 to phone number, and 229. Country 179, hold position, ready for takeoff. Morning, maintain position, turn 3179. Maintain position, turn 3179. É preso no Uno, pouso autorizado, pista 10, 170 graus com 059. Autorizado pouso, pista 10, acionamento 3 no Uno. 3179, clear line up and wait runway 10. Clear line up and wait runway 10, 3179. Metros 1-1, solo ao 02, libera a direita, chame solo em 1-2-1-9. 2-1-9, bom dia. Country 179, clear to take off runway 10180 degrees, 06 knots. Clear to take off, 3179. Chame a torre 1-1-8, decimal 9. 1-1-8, 9-5, 1-1-6. O papapá, Mike Vitor Alfa, 4-5, estacionamento. Mike Vitor Alfa, livre acionamento. Mike Vitor Alfa, reporte pronto para o táxi. Reporte pronto, Mike Vitor Alfa. 2, Salvador, bom dia, voo 1-1-6-0. Passão 1-0, vento 8-0 graus, 8-9. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, gol 1-1-6-0. Country 179, Airborne Net Zero Force, Salvador de Porto, 119, decimal 8, bye bye. 19-8, bye bye. 1-1-6-0, pouso autorizado, vento 190 graus, 08 nós, pista no zero. Vive pouso, capoeira no zero, gol 1-1-6-0. Country 179, Falk event, radar contact on departure, climb to flight level 320 via Sambo 1 departure. Sambo 1 departure, climb to flight level 320, 3179, and request that direct to LIDAR. Direct to LIDAR. Direct to LIDAR. Uno, sete, uno, deixa via Golf para 2007. Via Golf 2007. Uno 1-1-6-0, solo 06, libera direita, chame solo em 1-2-1, confirmando em 1-2-1, decimal 9. Libera direita, chamará 1-2-1-9, gol 1-1-6-0. Exceção, papá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, saindo direto com proa norte, acusa fora do solo, vento 2-0-0 graus, 0-6-12-9. aproximará fora do solo. Fala do solo, Mike Vitor Alfa, informa a banda de pássaros na cabeceira 17. Autorizado ILS X-Ray, pista 10, ajuste 10 no meio, estabilizado. X-Ray 10, meio station, estabilizado, 7-1. Vitor Alfa, chama agora o controle, em 119.8, Mike Vitor Alfa. 119.8, grato, até a próxima, Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, papapapá, Mike Vitor Alfa, livrou a frequência da torre, pro direto a Serra Índia em Quindia, na sua escuta. Mike Vitor Alfa, autorizado, Serra Índia Quindia, mantendo a escuta do controle. A sua escuta, informada quando o visual, Mike Vitor Alfa. Ou 21, 71, chama o Torre Salvador, 18, do celular 95. 19571. Salvador, bom dia, Gol 21, 71. Gol 21, 71, bom dia. Continue a aproximação no 0, vento sul com 612 nós. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 21, 71. Continua, 71. For how many miles? For 30 miles. Roger, clear deviation. Oscar Golf Sierra decolou de Salvador, zona 0, chame o controle Salvador em 119.80. 19.8, Oscar Golf Sierra. Controle de Salvador, muito bom dia. Papatango, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, contato radar na decolagem, fuga via saída Momo para o nível 100. Via saída Momo, 100, Oscar Golf Serra. Está livre de restrição, 100, tá? Reduze nós. 100. Livre de restrição, 100, Oscar Golf Serra, grátis. Visual com a Serra Índia com Índia, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, nós vamos reportar essa pessoa. Livrando a frequência, um bom dia a todos, Mike Vitor Alfa. 31901, contact to Hittip Center, 125.1, 123.8. 125.1, 133.8, so long. 123.8. 123.8, so long. Tony Salvador, bom dia, 1230. 1230, a sua identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para o nível 050. Bom Médio 1, descida ao 050. O voo 1230. Mas tem que fazer um desvio de formação. Você precisa manter ainda essa proa 032 depois de Paboc por aproximadamente 20 milhas, que é então voar TAP. Gente. Reporte ao término do 2. Quatro, 1, 2, 3, 0. 1, 7, 1, solo, 1, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9, 3, 1, 7, 1. Controlador, bom dia, o Xené 63, 2.0. Controlador 2, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento sul com 629, o Xené 63, 1-2. Autorizado decolar, alinhar e decolar 1-0, Xené 63, leva. Xené 312, controle solicita que mantenha a proa após a decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés após o perfil da saída PUCA. Nona 530, 2130 da Gol? 230, eu vou estar com a navegação para o ETAP? Não, no momento ainda não dá não, vai ter que voar mais um pouquinho nessa proa aqui, a fim de evitar formações, e após se reassume TAP. Sim. Prosseguindo a descida. Nona 230 foi autorizado nível 050. 0 line up and maintain threshold 1-0, Oscar Golf Freedom Farm. O Xené 6312 decolou 017, chama agora o controle 1-9, decimal 8, bom dia. 198, muito bom dia, 6312. controle de Salvador. Muito bom dia, Oceaneer 6312. Final do procedimento, que aí livraria completamente as informações. Oceaneer 6312, contato radar na decolagem, sonda via saída PUCA para o nível 350. Via PUCA para o 350, Oceaneer 6312. É possível o Oceaneer 6312 voar com proa de Aracaju? E após interceptar o procedimento? Foi interceptado aí, o 230. 1230, confirme se vai interceptar a Rádio 280 nessa proa. Ah, afirmativo. Se for possível interceptar a 280 nessa proa, facilita aqui para livrar as informações. Autorizado interceptar o localizador nessa prova, 1230. Aguarde para a autorização do procedimento. Gente, 1230, obrigado, hein? Go Field Inform Airborne, that's 219, Salvador Departure 119.8, bye bye. That's Ryan, 119.8, thank you very much, have a nice day. Have a nice day. Salvador Departure, good morning, this is Papa Tango, Alpha Golf Uniform. Alpha Golf Uniform, radar contact on departure, climb to flight level 100 via Momo departure. Vai, clear. Vamos de baixo, vai. Vamos Serra confirmando, estimando o DC 1340. Afirmativo, senhorita. Ótica, Golf Serra. Agora tem condições de voar Zona, se é autorizado. Autorizado, Gol 1230 Luna. Isso é para 2000 pés, ajuste 1016. Autorizado ali, até que saída fica 1-0, reporta habilizado. Gente, voando Zona, descendo a 2000 pés, 1016. Autorizado LS, reportarei estabilizado no 230. Controle Salvador, é o 6312. Controle 6312, prossiga. Ah, é possível uma proa mais à frente pra gente? Aguarde coordenação. Tarde, obrigado. Salvador de Pacho, Papatango, Oscar, Golf, Uniform, Quest. Siga para o controle. Watch, Papa Tango, Oscar Golf Report. My head into Momo position. Roger, Oscar Golf Uniform, fly direct to Momo. Fly clear to direct to Momo position. Golf Uniform, cancel flight level restriction on Momo departure. Climb to flight level 100. Fly clear without restriction until 100. Oceano RE 312 autorizado, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Oceano RE 312, muito obrigado. Controle Salvador. Azul 2590, bom dia, informação papá. Azul 2590, acione identificação. Autorizado direto Bomed. Após Bomed, desça via para o nível de voo 050. O Azul 2590 necessita realizar um desvio, manter aproximadamente 35 para após 50 milhas de distância, vai estar uma forte formação meteorológica aqui na nossa proa. Vamos manter isso e após voarmos no Bomed, tá? Vai manter a presente a proa por quantas milhas, confirma? 50. Confirmando, desvia esquerda para 035 por 050 milhas. Após autorizado direto e tarde, Azul 9590. Azul 9590. A departure, control, obstacle, kiosk, over. Go ahead. We are now request to stand off for gear for us to proceed level 085 to historical conditions.